soleil toute la journée. Mas na verdade eu fui para o bailão. Ela também foi e não foi sozinha. Foi nesse dia que conheci o chapão. Até hoje me dói neste peito meu. Ela ainda mora no meu coração. Arrumei um jeito e estou perto dela. É a sua irmã, a minha nova paixão. Aí eu pensei, mas está bem, está ruim, mas está bem, está ruim, mas está bem. Convidei um amigo e fomos assistir. Era a final do meu campeão. O estádio lotado e nós muito apressados. Entramos errados, era noutro portão. Parámos no meio do adversário. Ali nos cercaram, não tiveram perdão. Levei tanto soco, apanhamos muito. Mas o meu clube foi o campeão. Aí eu pensei, tá ruim, mas tá bem. Tá ruim, mas tá bem. Tá ruim, mas tá bem. Ora, muito bem, 14 horas e 20 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito bem. Ora, então, eu tenho aqui à volta das 15 horas a minha receita hoje. Como estamos na Páscoa, vai ser uma receita para o dia de Páscoa, para vocês cozinharem. Então, até lá, bom pensando. E eu, da minha parte agora, tenho aqui uma dicatória para fazer da parte do Sr. Gilmão, que é brasileiro, que me ligou para aqui, que pede, que é de uma música e que diz que está sempre à escuta da Rádio Arcanciel 96.2, assim é que é. Ora então, para todo o auditório, para todos os animadores, e para ele, para os seus colegas de trabalho, se é que está a trabalhar, e para toda a sua família, uma continuação de uma boa tarde, de Quarta-feira Santa, e uma feliz Páscoa para todos, todas as suas famílias e para todo o mundo, para todos nós. Ora então, fiquem bem, até já. Roberto Leal, Arrebita. Ora, assim aqui, até já. Agora minha espinhela arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. À noite eu vou trabalhar, na saída faz sempre fita. Mas quando me vê chegar, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorra, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Cachorro, se tu queres ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, cachorro, se tu queres ser pelos na venta, será sempre uma esquisita. É da gata barulhenta, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que a sopa se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que a sopa se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que a sopa se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Ai, que a sopa se tu quer ser bonita, arrebita, arrebita, arrebita. Passar, parecia falar para mim, lá no céu e ao longe dela, o recado lhe mandei, minha pombinha tão bela, eu desta forma lhe falei, oh minha pombinha branca, que vai no céu a voar. Está para além do mar, oh linda pombinha branca, volta aqui ao meu abrigo. A minha saudade é tanta, traz o meu amor contigo. Tratava eu do jardim, a pomba branca a passar, parecia falar para mim, lá no céu ou longe dela, um recado lhe mandei, minha pombinha tão bela, eu desta forma lhe falei, oh minha pombinha branca, que vais no céu a voar, dá um recado ao meu amor, que está para além do mar. Oh linda pombinha branca, volta aqui ao meu abrigo. A minha saudade é tanta, traz o meu amor contigo. Está para além do mar, oh linda pombinha branca, volta aqui ao meu abrigo. A minha saudade é tanta, traz o meu amor contigo. Oh linda pombinha branca, volta aqui ao meu abrigo. A minha saudade é tanta, meu amor contigo. Ora, muito bem, 14 horas e 27 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, é bom, hoje somos 5 de abril de 2023. Muito bem, estamos numa quarta-feira santa da Semana Santa, estamos a 3 dias mais ou menos do dia de Páscoa. Ora, então, eu vou agora passar uma dedicatória da minha parte para Manu de Garujo, para seu marido e para seus colegas de trabalho e para toda a sua família e para todas as suas pessoas amigas escolhidas pelos quatro cantos do mundo. Ora, assim é que é. Ora, então vamos ficar com Tony Carreira, Sonhos de Menino. Até já.

após dia, porque os destinos incertos dão-lhes fatos sem razões, muito por culpa de espertos sem corações, com muito amor e paixão. Crianças é que sofrem mais. Não é justo, Muito bem, 14 horas e 45 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora, muito bem, é aqui que estamos juntos e é aqui que estamos ligados para os quatro cantos do mundo. Ora, então, vamos ficar aqui com o canto, os tubarões, o canto da salvação, como estamos na Páscoa, a pedido de Martina dos Reis, vai para Leão, que é, vive em Leão, e ela pede para todo o auditório, para todos os animadores, uma muito obrigada por estar sempre na escuta da Rádio Arcanciel 96.2, através da via internet, sim senhora. Uma feliz Páscoa para vocês e para todo mundo. Ora então, vamos ficar com o canto da salvação. Assim é que é. Fiquem bem, até já. Ora, muito bem, 14 horas e 50 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu tenho aqui mais uma dedicatória de parte de Melanie, do Café Brasito e Restaurante Brasito. Ela pede para todas as famílias: Padre Zezinho, abençoai todas as famílias espalhadas pelos quatro cantos do mundo, e como estamos na altura da Páscoa, que sejamos mesmo todos abençoados. Então, de parte de Melanie, para todas as famílias, Padre Zezinho. Então, vamos escutar. Fiquem bem. Continuação de uma boa Quarta-feira Santa. Tudo de bom. Até já. jardim de amor que criamos, desenhado por sonhos a dois, foi crescendo ao longo dos anos e os frutos vieram depois. E este amor jamais seja atingido pelos raios de um amor bandido. Tenho medo de te perder, de acordar e não te ver. Meu amor, que seria de mim se eu só tenho olhos para ti? Muito bem, 14 horas e 59 minutos, assim é que é. Ora então, vamos ficar aqui com Dino Meira, Viva o Imigrante. Este é da parte do meu genro, Rui de Brito, para sua esposa, para seus filhos e para seus pais, para toda a sua família e para todos os colegas de trabalho que estão juntamente com ele e para aqueles que não estão. Então, e para todo o auditório da Rádio Arcanciel e para todos os animadores, o meu muito obrigado por estarem sempre atentos à nossa Rádio Arco-Íris 96.2. Até já. Somos milhões de corações a trabalhar para conseguir melhor vida e ter um lar. E lá longe vamos sonhando, sempre pensando no dia de regressar. somos milhões de corações a recordar. Tantas lembranças que às vezes fazem chorar. E mesmo longe, não esquecemos que ainda acreditamos no país onde nascemos. Somos milhões, vamos cantar toda a coragem que ainda temos para dar. Viva, viva, União, não há inversa, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva, na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixar onde eu ando e se um dia voltar. Viva o imigrante lá em França, América, Suíça, Luxemburgo e Canadá. Viva, viva na Alemanha e no Brasil, na África e na Holanda, só deixar onde ela anda e se um dia voltar. Ora, muito bem, 15 horas e 3 minutos. Então, eu vou dar a minha receita, que é para o dia de Páscoa, vocês comerem e esperamos que seja com muita saúde, muita paz e muito amor, junto de todas as famílias uns dos outros. Ora, então, vai ser cabrito. O cabrito, eu já dei aqui várias vezes a minha receita, não é? Quando estamos em festa, eu quase sempre dou esta minha receita do cabrito. Ora, então, no sábado de manhã, se Deus quiser, pegamos uma bacia, depende do tamanho, da quantidade do cabrito que vocês vão ter. Então, pegamos nele e, numa bacia, mergulhámo-lo lá com água bem fresca. Quando está calor, mete-se até no frigorífico, na água. Quando está fresco, se estiver num lugar bem fresco, ou senão põe lá umas pedras de gelo, não é? Uma saca com gelo, que ponho numa congeladeira e preparam isso assim, tão bem dá. Pronto, então, metemos-lo numa bacia com água, o cabrito, e vamos meter lá um limão bem espremido, todo lá para dentro, cascas e tudo, bem espremido lá para dentro. Se for muita quantidade, aí para 50 pessoas, o quê? É mais quantidade de água, mais limão. Mas se for aí para um cabrito de 5 quilos, um limão chega. Bom, e pomos lá também umas folhas de loureiro, uns dentes de alho marrotados lá para dentro também, e o limão e uma boa garfa de sal. A água temperadinha. É muito bom, porque assim já vai meio temperado. Durante o dia, deixam estar assim, bem em água bem fresca, que esteja sempre fresca. E então, à noite, tiram-no para fora, desse, já tem lá os temperos, mais ou menos, não é? E então, bom pô-lo a escorrer. Põe numa bacia, ou em cima de uma toalha, de onde vocês quiserem, a escorrer. Não é preciso chupar a água. E depois de estar bem escorridinho, pego nele e ponho no tempero que vai ir ao forno. Que eu preparo, o meu tempero é uma cerveja, um calce de uísque, meio quartilho de vinho, mais ou menos, depende da quantidade, e uma cerveja daquelas mínimo, também, um copo de uísque, então o sal a tempero, colorau, pimenta moída e folhas de loureiro, depois fresquinhas, lá para dentro, salsa e uns bons dentes de alho bem picados lá para dentro, porque é muito bom, fica muito bom e faz muito bem à saúde o alho. E cebola, tudo a rodelas partidas para uma terrina e depois vou mexer com azeite e se quiser juntar um bocadinho de óleo, depende das possibilidades de cada um, eu faço sempre com azeite. E vão juntar o azeite ou o óleo, como quiser, e mexer tudo bem mexido, não é? E depois ver que estava um do tempero, mete por cima do cabrito na assadeira, põe os cabritos na assadeira, se quiser partir em bocadinhos pequenos, pode já partirem antes de ir para o forno, e depois, conforme for assando, vocês vão virando, que é para ele ficar tostado de um lado e do outro. Isto que ia juntar normalmente as batatas, se couber. Se não couber, põe numa assadeira ao lado, com o mesmo tempero que vai deitar por cima do cabrito. É assim é que é. Ora, espero que seja do vosso agrado, e que vocês tenham muita saúde, muita paz e muito amor, para todos nós precisamos, e que Deus Nosso Senhor nos abençoe e nos traga e nos proteja de todos os males. Ora então, um feliz dia de Páscoa para quando estiverem a comer, e lembrem-se de mim quando eu estiver a comer, porque eu também me lembro de vocês. Eu, estando aqui, é uma energia que levo sempre para casa, aqui dos estúdios da Rádio Arcanciel, por saber que vocês estão desse lado e que estão bem e sempre à nossa escuta. Ora então, uma boa continuação e depois que tenham um feliz dia de Páscoa para todos nós. Ora então, vamos continuar com a boa música e a boa disposição aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2 Orleão, departamento do 45. Ora então, até já. Un día, señor doctor.

Ora, muito bem, 15 horas e 23 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, da minha parte, para todo o auditório, para todos os animadores e para especialmente para o nosso Florentinho amigo que nos grava as nossas emissões aqui dos nossos estúdios da Rádio Arcanciel, e para o Sr. Ferreira, se estiver à nossa escuta, para que todos tenham uma feliz Páscoa. Então, da minha parte, para todos, eu, Padre José Luís Borga, ponho a tua mão e vamos escutar. Fiquem bem, até já. Ponho a mão do meu Senhor da Galileia. Ponho a mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Senhor, que cuidas de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão. Muito bem, 15 horas e 27 minutos aqui nos estúdios da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, eu tenho aqui uma dedicatória da parte de Maria de Fátima para o seu filho e para toda a sua família, mas especialmente para seu filho João Pierre, o nosso grande animador da Rádio Arcanciel, e pediu para que tenham todos uma feliz Páscoa, não é? E para todo mundo. Ora então, da parte de Maria de Fátima, para seu filho João Pierre e para todos. Jorge Ferreira, eu sei que sou pobre, então vamos escutar. Fiquem bem, até já. Yeah. soleil toute la journée. Santordia, penela de la baix con l'ombrilla mosa catlony. Quan deixi el pedal de Kerperi, amb la gana de dir una gravinha pequena de mão. Diga, o que será que el cara leva lá dentro? E pregunti-li. O que levas na garrafinha? O que levas que também cheira? Lembranças do meu amor. Que a bala segunda-feira. Que a bala segunda-feira. Segunda-feira à tardinha. O que levas que também cheira? O que levas na garrafinha? Acredite, digo, será que ela leva mesmo a lembrança do moço? Ora bom, não vou nisso. Ainda para mais o bicho na balava assim semana e menos cai tapado na segunda-feira. Tive que lhe perguntar outra vez. O que levas na garrafinha? O que levas que também cheira? Lembranças do meu amor. Que amava segunda-feira. Bala segunda-feira, segunda-feira à tardinha. O que levas que também cheira? Finha. O que levas na guerra? Finha. O que levas que também cheira? Lembranças do meu amor. Que a bala segunda-feira. Que a bala segunda-feira. Segunda-feira à tardinha. O que levas que também cheira? O que levas na garrafinha? O que levas que também cheira? Lembranças do meu amor. Que a bala segunda-feira. Que a bala segunda-feira, segunda-feira à tardinha, o que levas que também cheira, o que levas na garrafinha. Ora, muito bem. Ora, são 15 horas e 34 minutos aqui no nosso estúdio da Rádio Arcanciel, 96.2. Ora então, eu da minha parte vou dedicar aqui Jorge Ferreira, um fado que é para Vida Flor, que é para os 33 fundadores da nossa rádio Arcanciel 96.2, desejando-lhe desde já um feliz dia de Páscoa. E então, para todos eles, para toda a sua família e para todo o auditório, para todos estes que passaram sempre aqui por a nossa rádio Arcanciel, e então, para todos eles, vamos ficar com Jorge Ferreira, um fado do Vira Flório. Então, até já e uma santa e feliz Páscoa para todos. Ora, eu tenho... Desculpa. Eu tenho aqui uma dedicatória para Maria Antónia Dias, para toda a sua família, para suas filhas, seus netos e toda a família que a rodeia, e para todas as pessoas amigas e para todas as mães do mundo. Ora, então, é da minha parte. Vamos ficar com Anjinho, Anjinho, obrigado, mãe. Então vamos escutar, fiquem bem, até já.

Ora, muito bem, 15 horas e 56 minutos, e que muito tempo passa. Ora, então vamos ficar com o nosso Joaquim Sena, para toda a família Dias, e ainda penso por ti toda a vida, assim é que é. Ora, então vamos escutar o nosso grande artista, que foi Joaquim Sena. Então, até já. Pelo nosso amor, agora a nossa vida não tem alegria, não tem mais sabor. Nós fomos sempre unidos, pois tínhamos tudo para ser feliz. Agora estamos sozinhos, mas quero que um dia tu fiques comigo. Ainda espero por ti, não penses que eu desisti de te amar. Estás feliz, queres voltar? Ainda espero por ti. Eu sonho ter-te para mim toda a vida. Ainda espero por ti. Comigo não estás mais perdida. O que é que nós terminamos? Nem sequer sabemos qual foi a razão. Eu quero estar ao teu lado, pois o nosso caso é mais que paixão. Nós fomos sempre unidos, mas tínhamos tudo para ser feliz. Agora estamos sozinhos, mas quero que um dia tu fiques comigo. Ainda espero por ti, não penses que eu desisti de te amar. Sempre que passo por ti, eu sei que não estás feliz, queres voltar. Pois é, pois é. E assim cheguei ao fim da minha missão. Espero que tenha sido do vosso agrado. Comigo foi um grande prazer estar aqui na vossa companhia. E vos desejo uma continuação de uma Semana Santa e um feliz dia de Páscoa para todo mundo. Que Deus nos traga aquilo que nós mais desejar para todos nós. Ora então, eu vou-me terminar esta emissão da Semana Santa com o hino de Portugal para todos os profissionais do mundo de saúde, tanto de mar como de terra, como no ar, por todo mundo. Então, vamos ficar com o hino de Portugal e até já. Ora, uma continuação de uma boa Semana Santa e um feliz dia de Páscoa para todos nós. Assim me despeço com um grande beijinho de paz e de amor e de saúde para todos nós, que é aquilo que nós mais desejamos. Ora então, para a semana cá estarei com a boa disposição e a boa música portuguesa para todos vocês. E muito obrigado a todos que estiveram na minha companhia, na companhia da Rádio Arcanciel 96.2. Ora então, até para a semana, se Deus quiser, feliz dia de Páscoa. Cidade de Santa Catarina, o homem de 25 anos entregou-se à Polícia Militar. A polícia e uma equipa da medicina legal estão na creche, agora encerrada. As crianças